apenas dizer boa noite. Queria sair da cidade. Afogar em sangue, oh, oh, oh, apenas dizer boa noite. E queria sair da cidade. Ou me afogar em sangue.